6, solid part 120, Desmond 8 0. Echo 76, Tower 72. 120, Desmond 8 0. 120, Desmond 8, thanks sir, have a day. Have a nice flight. Minha 314, vou direto para Petrolina. Petrolina, minha 314. Tá pelado aí, mano. Olha. Nível 4, esse inglêsinho aí, hein? Ha! Pode. Então, ingresso Juliette, portão 4. Salvador Departure, 6355, passenger 1000, good afternoon. 6355, radio contact, departure, climb on 6.0360. After 2000, fire at late intersection, 6355. Radio 5360, and we are fine, lead on out, thank you, sir. Appreciate it. Oh my god. Lima Kilo Zulu, pessoa aí mantenha o 080. 080, Zulu. Obrigado, desce para minhas pés, altímetro em Salvador no 014, informe através do Parque do Sul. S 6314, chame Recife 2545, alterna 2685. 2545, 2685, obrigado. Espera, dá um no 0, torre 2895, ajuste 1 no 0 no 4, gol no 620. November Alpha, confirmando para o retorno? Afirmativo, para o retorno. Retorno ao Salvador, informe na rotatória. Informe na rotatória, November Alias, que está dito, voo 869. 869, completa aproximação LS, China Torre, Salvador, em 1 no 8, final 9. Eu não tenho importa, mas. 9, está livre, chame para o taco. Salvador, boa tarde, voo 869, no LS da 1-0, embaixo travada, final. Voo 869, pouso autorizado, pistão na 0, vento uma centena, 8-9. Ele pousou no 0, 869. Voo 1-1-69, decolado aos 5-0, controle em 208, bom voo. 08, boa. Salvador, voo 1-1-69. Voo 1-1-69, contato radar na decolagem, se consiga 360 após 2000, voo ileda. 36 após 2000, ileda. 1969. November Alpha, vou em rotatória. Estou com campo. Rotatória da presente, informa na visual campo November Alpha. Salvador, Santa Cristina, 90, boa tarde, informação para a PASPA. 2190, sua identificação desse manter o nível de voo 050, chegada à margem. 050, na margem, o que está projetado? Fátima. Autorizado ETAP 390. Autorizado ETAP, ETAP 390, braço. Prepara em grato, circuito de trânsito, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Bono 629, corrija. 53, seu solo direito, 211. 211. Juliette Serra, né, presente, autorizado direto, base 197, reporte trem checado. Hotel Juliette Serra. Autorizado direto, base 197, parece que o destino agora é Salvador, Petrolina. 327? Agora distante, confirme pra mim o horário que foi feito essa CHG, pra Petrolina? Ainda não tenho essa informação, eu vou procurar saber se o pessoal. Entende. Para o Santa 3145, 178 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. Tá, 3145, segue táxi via Índia e Alfa, do Ponte Feradão 0, Torre 1, 1895, QNH 1004. 14, autorizado está, pátio Índia Alfa, Ponte Serra, 118, 9, 5, 3 ou 4. Turn 6355. Correto, sir, 6355. How do you read me? Loud and clear. Roger. Get that now. Fix cell frequency 125 decimal 1, backup 133 decimal 25. 1271 or 13325. Thank you, sir. Have a day. The frequency is 125, this is my 1. 1251. Thank you, sir. De November Alpha. Siga November Alpha. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 5. Índia, November Alpha. 1620, decolada 55, controle 208, bom voo. 08, boa tarde. Boa tarde, controle, voo no 620, passando... Para o 620, contato radar na decolagem, submantenha o 370, saída da PUCA. A PUCA 370, no 620. Sou em Salvador, boa tarde, é o Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado, ingressando na final da 17, reporte Lima. Ingressará na final da 17, reportará Lima, Índia November Alpha. Proposal, Sr. Autorizado, 97, mais centena 89, até o Juliette Serra. Torre 3145, boa tarde, Prospera, agora 0, próximo. 3145, autorizado, alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0, até 3145. Reautorizado, alinhar e decolar. Vento uma centena, 89. Na linha decola, tá, 3145, Hotel Juliette Serra, solo 57, na Oscar, estacionar parte 4, frequência livre, boa. Vara Aracaju, gol no 620. Bate, 620. Aguarda. Separa 3 mil pés, Vinatuzo. 3 mil pés, altímetro no 014. 3.000 no 014, Lima, Tiozu. Tráfego agora avistado. Pouso autorizado, pistão 97. Vento 120 graus, 089. Livre, pouso 97, já não lembra. Uno, 169, chame Recife 251, altena 33, decimal 25. 3351, número 9. Salvador, Otan 3190, passa 060. 090, separa 2 mil pés, o altímetro em Salvador no 094, Lilia SXR para o no 0, chama estabilizado. 1090. No 094, reporte estabilizado, 3190. Controle boa, 3145, Natael. 3145, contato radar decolar, sube e mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2 mil pés, vou Leda. 360, 2 mil Leda, ciência, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, CNE62, 160, informação Quebec. CNE210, sem identificação, desce e mantém o nível de voo 050, chegada à área. 050, chegada à área, CNE610. Tema Cruzulu, vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva à esquerda, proa 070, limite são 8 milhas na proa. Registro, vetoração à esquerda, 070 de proa, limitado 1,8 milhas nessa proa, Lima Cruzulu. Limite são 8 milhas na proa. Ah, melhor, 8 milhas, Lima Cruzulu. Direita, saída Arbor, elefa. 120 decimal 8 controle, 5007 o transponder. Desculpa, foi uma aeronave errada, 6973. Azul 6973, ciente. Campinas, 340 nível, via Ampers 10. Decolada pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1208 controle, 5061 no transporte. Obrigado, nível 340, Campinas, decola o pistão 0, curva direita, da El, Leda, Bote, no conforme rota, via Pergoluna 0. Transponder 5061, e 208 controle azul, 6975. Azul 6973, correto, chama de pushback acionamento no 01. Posição direita 090 da guarda, o Lima Cruzulu. 009, aguarde. Aguarde. November Alpha, Sola 02, Deck Track, reporte 197 livre. No 620, chame Recife 2545, alterna 26, decimal 8. 2545, decimal 8. 6327, está dentro das condições. Autorização para a Petrolina. Mais distante, 627? Agora distante. Ok, está escutando o 627. Eu Eco Índia, no atraso neste setor de conhecimento e controle, frequência livre 2345 para coordenar com os tráficos locais. Permanece o pouso 2015. Espero frequência livre, chame no retorno a Salvador, né, Eco Índia? Tranquilo Zulu para o localizador, curva à direita, proa 150, chame estabilizado, desse para 2000. Para o lock, direita, 150 de pro, atenção para 2000, reportarei estabilizado. O IMA que usou. É, 6327 na escuta? Confia hoje, 6327. Gente, confirma o horário da CHG? Zero. 090, complete aproximação, LF, chama a torre em 18.95. Boa tarde, está 3190. Boa, 6327 voltando, segunda coordenação aos 2035, a CHG. Gente, e a qual distância? Iremos verificar junto com o plano de voo. A gente vai escutar. Salvador, boa tarde, está 3190, baixado e travado visual. 3190, ajuste na 094, pouso autorizado, pista 10, vento mais sem pena, 8 nós. Pouso autorizado, pista 10, ajuste 10, 14. Pouso 009 na escuta. Negativo. Manda arbórea leva a saída, ok? Arbórea leva, sente, 209. Nós estamos com 05 a bordo, autonomia 12:56, alternando galeão. 009, consegue táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH no 0 no 4. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1895, 0 no 4, 2009, graças. Solo Salvador, o Charlie Azul 6973, posição 1, para o pushback e acionamento. 9731 na guarda. Guarda. 95 do voo. Muito boa tarde do Palatango Lima Kilo Zulu, tá... Fui, aliás. Lima Kilo Zulu, resposta entra em checado. Intenciona pouso na pista no zero? Positivo, no zero. Ok. Boa tarde, Santa 3190. Chiné 6210, Oliveira S, pista para 2000 pés, altímetro no 04, chama estabilizado no localizador. Nós ando 2000 pés, 614, encontrar no localizador, 6290. Salvador, boa tarde, Azul 4118, informação coberta, autorização confusa, 6300. Com fins, aguarde cópia, prepare agora alerta a saída. Agora alerta, né? Azul 6973, no portão 01, tá livre, pushback, chame pro TAC. Matheus. Cruzado, 90, uma centena, 89. Alinhave decolar, voo 209. Externo, bastante travado, Lima Kilo Zulu. Sente, Lima Kilo Zulu, aguarde no zero livre. Vento, Pacheco, uma centena com 8 nós. Positivo, Lima Kilo Zulu, aguarda. Do Confins, 300 autorizado, via Up Zulu 21. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída arbor, eleva. 120 decimal 8, controle, 5007, transponder. Autorizado, confirme, número de voo 300, via Zulu 21, decola 10, curva direita, arbor, elefa, 208, controle, 5007, código, 041, noite. Chamando correto, chamando pushback, chamamento. Chamaremos. Lima Kilo Zulu, 90, livre, pouso autorizado, vento na centena 8 nós, Lima Kilo Zulu. Decolado, pouso 90, Zulu. Zulu 2009. Decolado aos 10, controle em 208, morro. 208, boa noite, 2009. Tudo ali, Salvador, boa tarde, gol 2009. 009, contato radar Randa Golari, submarino 360, foi da Arbor. 360 na Arbor, 2009. Salvador, é o 66, identificação desse matéria de voo 050, chega no mar. Azul. Prossiga, o azul 6973. Tem uma previsão pra gente, pra ficar mais perto? Autorizado já, chame pro táxi. Trabalhamos para o táxi, 6973. Salvador, hoje a 6327 já deu autorização pra você? Negativa, aguarde instante. Obrigado. Kilo Zulu aos 12-20-211, bom voo. Lima Kilo Zulu no solo aos 12-211, boa tarde. Passando Lima Kilo Zulu. Também Lima Kilo Zulu, segue via Alfa Kilo para o Pátio 3. Localizador, China 6210. Zero complete aproximação LS, chama a torre Salvador, é 1-8-9-9-5. Completa aproximação, torre 8-9-5, chama a 2-1-0. Torre Salvador, boa tarde, chama a 2-1-0. Chanel 6210, ajuste na 094, reporte 3 checando. Reportar a 0, vento uma centena, 8-9. Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-1-9-5, QNH 1-0-1-4. 1-0-1-4, 1-0-1-9-5, torre, ponto de azul, 6-9-7-3. O 2009, chame Recife, as frequências 288, alterna 35.3. 288-353, boa, 2009. 645, foi pelo? Pelourinho, gol, 645. Novembro, eu vou em rotatória. Rotatória, novembro. Eu chamei e virou com calma. 6327 na escuta? Na escuta, 8-6327. Afirmo cópia? Afirmo. Salvador Petrolina 340, nível autorizado via UP Zulu 20. Decolando da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim. 120 decimal 8 controle, 51-14, transponder. Aceita atualizado 340, Petrolina, decola da 10, controle à esquerda, saída Momo, transição Nenim. Frequência saída 120.8, responde 51 14, hoje é 6327, falando negativo eliminado, ok? Terminando correto, tá pronto pro spec? Negativo. Tem, chega quando pronto. Oxanem 6210, solo 18, direita, Foxtrot 211, boa. Direita, Foxtrot 211, Oxanem 6210, tá bom. É 210, consegue vir Alfa, Chimete 2 Juliette. Alfa, reporta antes do ataque 2 Juliette, Chimete 210. Fox 1 VM, prossiga. Vamos, senhor. Atenção 97? Afirmo. Ok, livre base, reporte final, Fox 1 VM. Reportará final, 90. Alinhado e pronto, 6973. Autorizado pouso, autorizado decolagem 1-0, vento 120 graus, 08 horas, 6973. Teve decolagem 6973. Prossegue, reporte para ingresso no pátio principal. O nono minha linha, livre LS, desce para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 014, chama estabilizado no localizador. 2 mil, chamará estabilizado, como está tudo, no 1-9-1. Como é que o Zulu, ingresso no pátio principal, táxi Via Lima, Mike Quebec, na Quebec, do Rimundo, 1-9-5 para cruzamento da pista. Alfa, antes do ataque 6 Juliette, Xané 6210. Xané 6210, ingresso na Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, Xané 6210. Sinal no 7, baixada travada para o novembro. Colô, 6973. Aos 21-08, povo. 208-6973. Exulovembro, avistado, livre pouso no 7-120 com 13-9, Exulovembro. Novembro, pelo autorizado. Senhor, uma boa tarde, Azul 6973, decolou, cruza 2 mil pés. Azul 6973, contato radar na decolagem, submateu 340 após 2 mil, beleza. Muito baixa a sua transmissão, poderia repetir? É contato radar na decolagem, submantenha 340, pode cruzar 2 mil pés, Violeta Azul, 6973. 340 acendendo após 2 mil, Leda, 6973. Se tiver questionamento Azul 4118.2. Então 2 está livre e chame para o táxi. Livre, vai chamar para o táxi, 4118. segue o Exxon November à frente, Lima Tio Zulu. Exxon November aos 2-2, frequência livre, boa noite. Identificação, desse mantém o nível de voo 040, chegada bom. 40, bom. Voo 1645, desça 100, distância para 3 mil pés, altímetro no 014, agora final ele é. 3.014, desce. Tá visão para descer 2.000 direto pro de Pelourinho ou de Duna? Pelo Duna, descendo para 2.000. Após pelo Duna, desce para 2.000. Voo 869 Brasília, tá pronto? Já chega. Salvador Brasília, 360 nível autorizado, âmbito 1.7. Decolada 1.0, primeira curva à direita, saída a bordo, eleva. 1.20, decimal 8, controle, 5.103, o transponder. 1.166. É meia, complete aproximação, ele é assistindo a torre Salvador, é 1.98, decimal 95. 245, 1.96. É da chamada pushback, acionamento. Sim, vou chamar. Livre LS, chama estabilizado. Portaria estabilizado, 64. Torre Salvador, voo 9966, calma chata, cara. Voo 9966, avistado, livre pouso no 0, vento no 20, 14 nós. Livre pouso da 10, voo 9966. O 1166 forma agora chuva leve sobre o campo, a pista úmida. É, muito obrigado. Táxi azul 4118 com 113 a bordo, 3 horas alterno, Galeão. 4118, segue via NJ Alpha, ponte espera da 10, torre 1895, QNH 1014. Afirmativa, NJ Alpha, ponte espera 10895, a torre 4118, 1014, ajuste. Fala meu Delta, Oscar Golf na escuta? Por que o Pax se encontra? Macho 3? Gente, decola então da pista 1-0, solicitando o 7. Gente, Papa Romeo Delta, Oscar Golf, Salvador para Cola Fox, Sierra Bravo, Uniforme Fox, 2-1-0, nível autorizado, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo, direto. 1-2-0-8, controle, 5-0-7-6, transponder. 645, estabilizar GLS. Cliente, aguarde 1-0 livre, ajuste 1-0-1-4, reporte trem checado. Informa chuva leve sobre o campo, gol no 645. 45. Neto, chega para acionamento, táxi. Parte 3. Papai Romeu Delta, acho que é bom. Dois, meia, um, 232, confirme, 6973. 251, alterna 33, decimal 25. 251, 3325, receive azul 6973, forte. À esquerda, saída Puca, transmissão Caju. 120, decimal 8, controle, 51, 13, no transponder. 51, 13. Treinamento correto, chamando pushback, acionamento. Paulo, gol 1-1-66, livrou. Gol 1-1-66, prossegue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette. Carro Romeo, Delta, Oscar Golf, prossegue táxi. Reporte para ingresso no parte 3. B45, pista livre, pouso autorizado, 130 graus, 10 nós. Livre pouso, B45. Momo após Momo, foi incógnito. Quilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme após DCT, o Delta Oscar Golf. Gente, reporte para ingresso no Grande Pátio, Papa Romeo, Delta Oscar Golf. Fala, gol no 869, pushback acionamento no portão 62. Gol no 869, no 06, iniciar de imediato? Confirma. Iniciar de imediato no 06, chame pro DAC. Chamada, DAC. Golo 645 no solo 31. Libera a direita na eco e mantém solo no 21 no decimal 1. 21, 1, vai chamar. Solo Barão, ele jogou 1645 livrando na eco. Solo de Golo 645, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa aguardará para a gente para ingresso. Copa, filho, Papa Mike. Juliette, 1-1-66. 1-1-66, mantém a posição. Então, tá, Oscar Gulf, tá... Livre cruzamento do pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ficarão no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, bom voo. Azul 41 no 8, decolou os 33, chame o controle em 120 decimal 8. 208, obrigado, azul 41 no 8. Salvador approach, Azul 4118 passing 1000 up to flight level 300. Azul 4118, clear the contact in the point, climb maintain level 300, perform armor departure. Armor departure climbing 300, Azul 4118. Do 181, autonomia 3 horas e 35, alterna Campina. Tchau, PLB. 181. Sim, táxi aprovado via pátio Índia, ponto espero no 0, torre 1, no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Eu vou, boa noite, 69. Tem a pátio Índia, torre 295, 614, obrigado, boa noite. No 66, observa a passagem do banco 737 da companhia táxi através do 612 da Visão. Afirmativo. O tráfego ingresso a Juliette, prossegue portão 09, com o Nuno 66. Faz o tráfego Juliette 009, confirma? Sim, portão 9. Ok, obrigado. O Nuno 645 vai seguir o Boeing 737 da companhia à frente, via Juliette após portão 02. Ativo, segue a companhia 02, seu Paty. E o Papa Mike, confirmando 050, prossegue até 20 milhas e na saída Conde, é isso? Eu quero para Mike, voo local, Salvador Salvador, 050 aprovado, prossegue direto, decolando a pistão no 7, com curva esquerda, subida Conde, aciona o transponder 0121, controle Salvador 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95. Papa Romeo Delta Oscar Golf, decola os 35, chame o controle no 120, decimal 8. 208, boa! Só Mike, confirma a pessoa da borda. Na torre agora em 198, decimal 95, para acionamento, táxi, decolagem, altímetro no 0, no 4. Então, uma boa noite, aquilo, Papa Mike. Tá sério, boa. Delta Oscar Golf, decolagem, submantendo 210, você dá Momo. 210, você não autoriza direto o front? Front, inicialmente foi Cobra. Delta Oscar Golf. Ok, Cobra. Mike, liga acionamento e táxi até o ponto de espera, pista no 7. Chame para ingresso. Completa de aproximação IS, Xanatu em Salvador, é 198, decimal 95. 895-143. Salvador, Oceanair 143, estabilizado IRS. Aguarde autorização de pouso, 6143. A escuta. 1869, autorizado decolar, 120 graus, 139. Vitória aprovado 160 via Golf 677. Falando 10 com curva direita na subida Coral. Aciona 5117, controle 120 decimal 8. leve. De novo. Tá chovendo não, tô observando chuva não. Ok, obrigado. Voo no 869, decolou os 38, chama o controle. Buenas, chamada 08. Controle de Salvador, Buenas, gol no 869. 869, contato radar na decolagem, subiu um hotel 360, saiu da Arbor. 360, saiu da Arbor. Chama a 6143, no solo 40, libera a direita, solo 121, décima 1. Décima 1. Livre, 206, chama táxi. Decimal 8 and backup 1353, Azul 4118, thank you, good day. É 327, Ampac. Vovô, vai. Valeu. Ei. Maca. Um abraço, cara. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2715. 2715, você na indicação, a chegada a Man, chame para descida. Chama a descida na proa de Aman, 2715, é número 1, colega? Temo. Fica autorizado, tem condições de correr os próprios aqui, a proa Duna, mantendo máxima velocidade até lá. Gente, forme quando pronto para descida. E se a descida será autorizada. Perfeito, chama para descida. Está pronto para descida agora em mais um minuto. temperatura 2000 pés, altímetro 904, direto Dunas, chama estabilizado, 37 no 5. Perfeito, 2000 pro de Dunas, iniciando o descer dessa maré estabilizada aérea. Salvador, 120, decimal 8. Quiet 2712, chame pronto, pushback, acionamento. Informação Quebec. 6201 no Galeão, aguarde cópia. Prepare a Dael Leda e Irume. Aguarde a cópia, direita, Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 1, 18, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 4. Então, bom voo e boa noite, 4206. Índia Alfa, ponto espero, 143, ingresso Juliette, observando o táxi do Embraer da Azul, prossegue após, portão 04. Juliette 04, após, o Azul 04. 6327 para o táxi, 27 a bordo, observando Salvador, 3 horas de trânsito. 27 agora? 27. 027, confiado, 6327, parte principal, pós Índia e Alfa. Quanto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Então, bom voo e boa noite, 6327. Ok, prossegue, parte de Alfa, ponto espero no 0, 2, 9, 5, no 0, no 4, 8, 6327, já pronto.